falando que eu quero baixar a guarda. O tempo passa e eu não quero guardar mágoa. Me permite ser feliz uma vez. Com tudo que eu passei foi pra nada. Tão te falando sobre o meu passado. Sei que tem medo de se machucar. Eu já perdi meu tempo também. Baby, eu só tô tentando te amar, te amar. Eu só tô tentando te amar. Eu só tô tentando te amar. Quando eu te pedi calma, eu não te pedi para. Eu pedi vai devagar. Te acho tão massa que eu faço plano e deixo a minha casa. Tudo pra trás, fugir com você. A gente pode viver na estrada. Tô te falando que eu quero baixar a guarda. Vive sem medo de me machucar. Com pensamento tô sempre em você. E os meus olhos sempre no mar, no mar. Meus olhos sempre no mar. Meus olhos sempre no mar. Quando eu disse tá mais, eu confesso, eu já tava te esperando voltar. Tentando te amar.